coração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país. Então tira o pé do chão e adora. Estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. O país do futebol é o país da adoração. Futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Chegou a bola da vez, o avivamento em nossa geração. Jovens, velhos e crianças matando o gol da salvação. Nós já fomos escalados para o time da grande decisão. Luz e trevas se encarando, mas já sabemos o final. Nós já sabemos o final. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. A igreja, o povo, o povo, o time, o time, o Deus, o Deus, o Senhor, o Senhor. O país do futebol é o país da adoração.